Boa noite. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Quer queiramos, quer não, somos seres espirituais. Somos seres que buscamos o caminho. Somos seres em constante busca. Por vezes pensamos que vamos ser mais felizes aqui ou acolá, na China, do outro lado do mundo. Eu penso que não há lugar para onde correr. As mudanças, quando precisam acontecer, sabem como nos encontrar. Somos eternos buscadores da felicidade. Somos eternos e fomos criados para ser felizes. Mas ser feliz é percorrer caminhos. E percorrer caminhos exige escolhas. Exige sorrisos, exige estar atento, muitas vezes exige deixar fluir aquilo que não nos faz bem, cultivando o amor pela natureza, o amor pela nossa família, o amor pelos nossos amigos. Sim, precisamos manifestar o amor que existe em nós. As coisas maravilhosas que existem. Chame pelo amor. E repita, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou luz, eu sou luz. Agradeço a todo o universo, todo o amor que me é dado neste momento. Agradeço a todo o universo o amor que me é dado neste momento. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou o amor. Repita várias vezes. O amor vencerá. O amor é mais potente que qualquer força negativa. Aprendamos a viver na simplicidade. Aprendamos a partilhar o que temos. A gratuidade, a troca de energia, a troca de alimentos. Somos seres intercomunicadores do amor. Quando convidas alguém para a tua mesa, quando partilhas o pão, o alimento, a alegria, o teu universo expande-se, o teu universo cresce. Ninguém é feliz sozinho. Convida alguém para um chá, convida alguém para comer uma torrada. Quem sabe esse outro alguém também procura o amor, a ternura, uma palavra de alento. Não fiques sentado no sofá a ver a novela. E algumas são lindas. Mas sai. Sai da tua própria casa. Sai do teu próprio egoísmo. E vai. Corre. Vai à natureza. E inspira-te. Tudo o que buscas está dentro de ti. Uma vez uma amiga me disse: não procures nos outros aquilo que falta em ti. Quando achares que falta alguma coisa, reflete. O que é que está a acontecer no teu coração, na tua mente? Foste feito para ser grande, para voar. E o amor que manifestas hoje e aqui une-se ao amor universal. O amor pelos animais, o amor pelas plantas, sim, pelas plantas. Está provado cientificamente que o amor que manifestamos pelas plantas reflete-se tal e qual como o amor que manifestamos pelas pessoas. As plantas tornam-se mais vigorosas, tornam-se mais esplêndidas. Não tem jardim, não faz mal. Cultiva uma semente, uma caixinha. Pode ser uma caixinha de iogurte. E veja essa semente crescer. Fale com ela. Transmita todo o amor. A vida, repito, é feita de coisas simples. E às vezes pouco dispendiosas. A vida é um caminho e ninguém disse que esse caminho é fácil. Às vezes, nas dificuldades e nas lutas por atingir os nossos objetivos, é que depois, mais tarde, vemos e recolhemos o que semeamos. A vida é feita de semeaduras. Tudo o que semeares, irás colher. Reserva algum tempo, 2 minutos, 3 minutos, para examinar o teu coração. A sociedade cada vez mais nos impele a ser competitivos, a usar somente o cérebro. Amigos, amigos, sim, aquilo que eu partilho é do meu coração. E tudo que eu partilho do meu coração são para os meus amigos. Usemos também o coração. Usemos a nossa sensibilidade. Manifestemos o amor. E deixemos fluir todas as situações, assim como os rios fluem, assim como as aves voam, assim como as folhas caem e florescem novos botões de rosas. Deixe a rosa do seu coração florir. Saiba que a rosa possui espinhos. Mas mesmo assim, deixe a rosa do seu coração fluir. desejo todo o amor do meu coração para o vosso coração. Desejo que todas as criaturas procurem a paz dentro de si. O mundo cada vez mais precisa de paz e todos somos um. Se eu, se tu tiveres paz, o mundo estará melhor. Se cada um der o seu contributo, o mundo ficará melhor. Poderá ser uma gota no oceano, mas será sempre uma gota. Viva o seu presente. Temos sempre a tentação ou de viver do passado ou de viver do futuro, procurar astrólogos, procurar o que fomos em vidas passadas. Mas somos convidados a viver o presente. O próprio nome indica presente, uma dádiva do Altíssimo. Desfrute dos seus sonhos. Desfrute dos seus amigos, da sua família, dos seus vizinhos, da natureza. A natureza, mais do que nunca, transmite-nos energia. Repito, faça caminhadas. Repare nas estrelas. Sinta o vento do inverno. Aprecie as chuvas nas janelas. E sinta que depois do inverno vem a primavera da vida. A vida é feita de estações. A vida é feita de mudanças. E, por vezes, deparamos-nos com situações. Peçamos o Altíssimo a qualquer divindade em que acreditais, que sejamos capazes de ultrapassar os nossos obstáculos, que sejamos seres de paz, que sejamos seres de amor. E assim, o que eu partilho e aquilo que vai no meu coração. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Seja você mesmo na sua loucura. Chega de padronizar pessoas. Seja você mesmo. É um desafio. Seja o amor. E repita, eu sou amor, eu sou abundância, eu sou luz. E atrairei a mim todas as amizades positivas, todas as amizades harmoniosas. Atrairei tudo o que é necessário para a minha vida. Entrego ao meu Deus, ao Altíssimo, ao Omnipotente, todos os meus projetos e que Ele os realize da melhor forma. Quando eu digo Deus, cada um pode chamar Buda, pode chamar o que quiser. O amor é universal. Para mim, a religião significa religar. É voltar a ligar-se ao amor. A espiritualidade faz parte de nós. Procure-a dentro de si e encontrará alguém fora de si que também o pode auxiliar. Somos vasos comunicativos e que a minha luz, o meu amor, chegue até você. Uma boa noite e que todos nós façamos a nossa caminhada de aprendermos a ser felizes. Boa noite, com amor. Andar nesta estrada por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Aprender a ser.